Campos Sati. É a Verdes Campos Sat. É a Verdes Campos Sat. Transmitindo via satélite para todo o Brasil. Transmitindo também via internet no endereço www.grupofranli.com.br/FM Verdes Campos. Tecnologia de ponta a serviço do seu rádio e do seu entretenimento. O sucesso popular do Brasil. Neste Natal, a rede de rádio Verdes Campos Sat deseja a você e sua família momentos de paz, amor e união. Que a magia do Natal ilumine os corações e renove as esperanças de um futuro ainda melhor. Agradecemos por estarmos juntos ao longo deste ano, levando informação, alegria e boa música até você. Que o espírito natalino continue nos inspirando a construir um mundo mais solidário e cheio de realizações. Boas festas e um ano novo repleto de conquistas. É o que deseja a rede de rádio Verdes Campos Sat. Sempre com você, em qualquer lugar. Verdes Campos Sat. Via satélite para todo o Brasil. Agora no seu rádio, você ouve o Momento GF8. Ouça o depoimento de quem usa e aprova os produtos GF8. Sou a Rosa, da Vila Santa Bárbara. Eu tenho uma filha deficiente e ela estava dormindo pouco. Ela se acordava 2 horas da manhã e ficava sem poder dormir. Aí já tinha até pego um encaminhamento para o médico, o psiquiatra. Eu comprei a melatonina e a cápsula da graviola para ela. O intestino dela tava preso, tava passando de 2 dias sem ir no banheiro. Marrou sono bom, sossegado. Nunca mais eu vou deixar de dar a melatonina para minha filha e nem a cápsula da graviola. Graças a Deus e o Franli. Eu já tomava o cloreto, que eu tenho fibromialgia. Tem dia que eu ando engatinhando, mas eu tô melhorando com cloreto e com as caminhadas. Todo dia eu faço caminhada. Abaixo de Deus, a gente achou o franlim, viu? Porque a gente sofria muito. Porque a melatonina foi abençoada por Deus. Os remédios do franlim foram todos abençoados por Deus. Você ouviu o Momento GF8. Baixe nosso aplicativo GF Play e saiba mais. Está na hora de fugir da rotina e se conectar com a natureza no Resort Hotel Cajuína Náutico Clube. Você encontra tudo o que precisa para relaxar e se divertir. Um incrível parque aquático para toda a família. Chalés com vista para o lago e um espaço kids cheio de diversão. Que tal um pesque e pague em um cenário encantador? Aqui você pode pescar e relaxar ao mesmo tempo. Hospede-se em nossos confortáveis apartamentos e chalés ou realize seu evento em um de nossos auditórios climatizados. E depois de um dia cheio de aventuras, desfrute de uma refeição deliciosa no nosso restaurante GF8. O destino perfeito para suas férias, diversão, conforto e natureza. Resort Hotel Cajuína Náutico Clube. Avenida Henri Uau de Carvalho, Angelim, Teresina, Piauí. 86 99429-6351. Saiba mais. Baixe nosso app GF Play. O espaço ideal para o seu evento é o Centro de Convenções Atlantic City, planejado para oferecer a melhor infraestrutura, com mais segurança e conforto. O Centro de Convenções Atlantic City é ideal para a realização de feiras, congressos, convenções, shows, seminários, simpósios, grandes eventos e as mais diversas exposições. O Centro de Convenções Atlantic City possui dois espaços com capacidade para até 14 mil pessoas, quatro auditórios climatizados que recebem de 1.000 a 3.500 pessoas. Salas climatizadas que comportam de 60 a 300 pessoas. Sistema de audiovisual completo e ponto de internet. Além de contar com estandes e salas moduladas. Reserve o seu espaço no Centro de Convenções Atlantic City pelo telefone 086-3233-3693 ou pelo WhatsApp 086-99402-0513. ZYD 329, Rede Verdes Campos SAT, operando via satélite para todo o Brasil e para o mundo via internet. Verdes Campos SAT. Audiência comprovada, retorno garantido. Para anunciar ou se afiliar, é só ligar 0 operadora 86 3233-6300. Sintonize e ouça só sucessos. Rede Verdes Campos SAT, a mais popular do Brasil. Banda Alopa. Fiz de tudo